35. 19-35, muito obrigado. Bom, bom. Controle Salvador, Chilema 2 do Nuno, decolando a escuta. Contato radar, só 360 saindo da EL, 6219, direto da EL. Direto da EL, obrigado. Coordenar com o setor direto bridge? Bate coordenação, 6219. Obrigado. Torre 1862 e bom pouso 5826. 26, obrigado. Salvador Web 5826, bom dia, né? Final longa. Bom dia, Webjet 5826, completa aproximação, aguarde informação de pista livre. Vento 140 graus 0619, ajuste no 04, pista no 7, tráfego para 7 praticamente cruzando a cabeceira. Tá aguardando também. Azul 4208, Recife 12685, alterna no 3365, bom voo. 3368. Mantém ainda aguardando para ingresso na pista. Azul 4298 no solo aos 41, na livrar esquerda, taxiway Lima, chame solo 121 no 19. Webjet 5826, tem autorizado, confirmando agora autorizado pouso pisto no 7, vento no 60 grau 089, ajuste no 04, 5826. Só para confirmar, até o baixo, está livre o pouso? Afirmativa, autorizado pouso pisto no 7, vento 160 grau 089, ajuste no 04. 7, livre pouso, obrigado. Dá presente agora, autorizado prosseguir na, do vento da pista no 7, aguardando para girar a base pela direita, ok? Autorizado o cruzamento do eixo de aproximação da 1-0. Trip 5345, autorizado ingresso, pista no 7, é porta alinhada, pronto para decolagem. Alexandre Grande quer reportar a linha de troca 3-4. Webjet 5826, no solo aos 43 ao livrar, esquerda, Lima, no 21, no décimo 9. Ela Lima, 219, Mike Echo Delta, mantenha-se paralelo ao eixo de aproximação da 17, aguardando para girar pela direita, ok? Aguarde para girar. Aqui, o cruzamento está autorizado, que é aguardando para girar pela direita, estou com tráfego na pista para decolagem. Segue via pátio até o portão 4, está autorizado. Pátio, até o portão 4, red. Quando alinhado, tem autorizado a sua decolagem. O vento é de 130 graus 08 nós, o 5345. Pode prosseguir, prosseguindo para Cabeceira, informa ali, pista livre, a nave já está girando para iniciar a corrida. Autorizado pouso, Cabeceira no 7, reporte estabilizado para prosseguir o táxi, vento 140 graus 08 nós, 1014, Delta. Delta reportará estabilizado. Trip 5345, decola aos 46, controle 119, decimal 35, bom voo. Ok, vai chamar controle 119, decimal 35, um bom dia, Trip 5345. Bom dia. Salvador, bom dia, Trip 5345, na sua escuta. 5345, bom dia, contato radar, SOP 380, direto da Elda presente. Direto da Elda presente, Trip 5345, SOP 380. Tango, confirmando eco, Tango Inter. Gente, só confirma o pátio que encontra-se e a radial, o ideal de saída para o destino. Quantas milhas se afasta de Salvador? Delta visual na cabeceira, pode prosseguir o táxi ao pátio 4, estacionar livre frequência, Mike Echo Delta. Bastante em copo, por gentileza, Tanguinja. Ciente, 220 milhas, copiado, aguarda cópia, o F Tanguinja. Romeu Índia November Alpha, número 2 para a cópia. Confirme apenas o local de sobrevoo. Vanguard, cópia, o Índia November Alpha. Eu trip 5345. Prossiga. Autoriza eu, está presente, senhor? Guarde coordenação. Claro. Tango Índia, pronto, cópia. Autorizado para Sierra November, uniforme, uniforme, inicialmente restrito a 1.000 pés, até a liberação do controle para o nível 075, decola da 1.07, primeira curva à esquerda, ingressando no corredor forte. O controle em 1.9.35, a torre em 1.98.6, dúzia, e aciona 5.0.64 no transponder. 5.3.4.0. Correto, confirmo POB. 05 no POB, para acionamento táxi de decolagem, transfere a torre em 1.9.6 dúzia. O ajuste no 0.4 e bom voo. O Papa Romeo Índia November Alpha, pronto, cópia. Autorizado Salvador, Salvador, sobrevoo no corredor forte. Decola da 1.07, curva esquerda para ingressar no mesmo. Corredor forte, altitude 1.000 pés. O controle em 1.9.35, a torre em 1.8.6 dúzia e aciona 0.171 no transponder. A Centro Recife em 1.288, alternando 33.25, 35.345, bom dia. Vem para a torre. Autorizado o acionamento e aporte para o táxi, Eco Tango Índia. Correto, para acionamento táxi, decolagem, torre em 1.8.6 dúzia, o ajuste no 0.4, bom voo. Oscar, papapá, bom dia, sua identificação desse ao 050, vigilância, foi na proa do NDB, para procedimento NDB pistão 7. Para 050, proa do NDB. Bom dia, autorizado acionamento, reporte para o táxi Eco Tango Índia, o Índia November Alpha, mano. Confirmando Força Aérea 2732. Santinho para cópia, Fortaleza nível 090, o Pastor 32. Confirmando Pátio Militar. Livre acionamento aguardando cópia, o Pastor 32. Qual o acionamento 2? Conair 6225 para Brasília, número 2 para a cópia, aguarde. Eco Tanguí, autorizado a decolagem, 140.08. Por 3-2, na escuta? R6225, para autocópia. Autorizado Brasília, nível 320. Decola da pista 107, primeira curva à esquerda, no perfil da saída Momo. Após Momo, posição Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme. E após posição Nitsa, November, Índia, Delta, Sierra, Alfa. E após prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle em 199, decimal 35 e aciona 5110 no transponder. Cotejamento correto, portão 01, não chama pronto para o pushback saneamento, ou Xaner 6225. Só o Xaner 6225, só um instantinho, vou verificar, ok? Confirma chamando o solo? O meu uísque, bravo uísque, apenas confirmando o pátio de que encontra-se. Gente, só um instantinho para cópia Recife, o nível 410. O uísque, bravo uísque. Cruzando o lanço da Unizaro. Ok, ciente, contato agora com o controle 19.35, F Tanguíde. Obrigado, amigão. Até mais, um abraço. Controle do Salvador ao Papa Tango Eco Tango Índia. Papa Tango Eco Tango Índia, 1.000 pés no corredor Forte, reporte 1.0 milhas, Salvador. Possibilidade saída na Rodoé 005. Confirme? Autoriza seguir na Rodoé 005. É o direto destino? Confirmo. Gente, o Eco Tango Índia autorizado direto destino, atenção 075, fica atento apenas à área de Camaçari. Pronto, preparei a atenção, obrigado. Oscar, papapá. Agora sobre o vetor para a final do 17. Vai na proa inicialmente a proa 035, aguardando para o limite o Oscar, papapá. 35, aguardando para o limite. Confirmando Pastor 3-2, pronto, cópia. Autorizado Fortaleza, nível 090, decola da pista 107, primeira curva à esquerda, no perfil da saída Lotar. Controle em 199, decimal 35 e aciona 5054 no transponder. Índia, cheque Moto Charlie, não receba. Repita. Copiou o Eco Tango Índia? Negativo. Ainda não recebo a altitude do Eco Tango Índia. Se autorizado, reporta no ponto de espera do hotel para o cruzamento da pista 1028, ok? Gente, cheque modo Charlie, não recebo ainda o Eco Tango Índia. 223, na remota 104, está autorizado para o espectacionamento, reporta táxi. O Xaner 6225, a nova coordenada da posição Cogbo seria 1-2 graus, 32 minutos, 3-2 minutos, 3-8 segundos sul e 038 graus, 46 minutos e 41 segundos o uísque, ok? Tente, como que agora recebo a altimetria, o eco sanguíneo, cruzando 1900 pés. Correto, obrigado. Índia 9, número alfa, autorizado ingresso, reporte alinhado pronto para iniciar a decolagem. Papa Romeu Whisky, Bravo Whisky, tanto cópia. Autorizado Recife, nível 410, via Upper Whisky 58. Decola da 17 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 119.35 e aciona 5104 no transponder. Estimativa apenas confirmando após a decolagem curva esquerda, ok? Confirmo o POB. A bordo para acionamento táxi decolagem, transfere a torre em 1.18.6, o ajuste no 0.4, bom voo. Whisky, Bravo Whisky, bom dia, autorizado acionamento, reporte para o táxi, parte 5. Autorizado Vitória da Conquista, o nível 200, decola da pista 17, primeira curva à esquerda, no perfil da saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, e após prossegue direto no destino. O controle opera em 1.99.35 e aciona 5.1.26, apenas confirmando após a decolagem curva direita, ok? Confirmando, Pastor 3-2, está autorizado o cruzamento da pista no 028 via Delta, Alfa e reporta antes do ataque São Juliette para ingresso, parte principal, ok? Sim, via Delta, Alfa, reporta antes do Juliette, pastor. Só confirmando 5120 no transponder, ok? Trip 5221. Remoto 12, chama pronto para o pushback, acionamento Trip 5221. Para o táxi, só 3223, 4, 5, 2 horas, já o tempo, vamos lá. Saredo 2223. Prossegue o táxi via Taxiway Lima, após primeira direita, Taxiway Mike, Quebec. No ponto de espera da Quebec, chame a torre em 1.18.62 para ingresso e decolagem. O ajuste no 0.4, bom voo. Lima, Mike, Quebec, 2.6, vento 1.60 graus, 0.7 nós no momento. Solo 362, para o Quebec, também. Pés agora, o ajuste Salvador 1.0.4. Rapaz, dia 9, Alfa decola ao 02, autorizado curva à esquerda, reporte livrando o eixo da pista no 0. Reportará livrando o trecho da 1.0, Índia 9, Alfa. A Maceió, nível 370, confirma o pátio. Tem só um instante em cópia, por gentileza, prepare a PUCA, transição Aracaju, aguardando. O Pastor 3-2 está autorizado o ingresso no pátio principal e reporta novamente na Taxiway Lima, ok? Sola Azul 42299, quem está aqui, Campinas, 320. Azul 4299, informação em curso aquilo, Campinas 380, número 2 para cópia. Prepare a Dael Leda Bridge aguardando. Dael Leda Bridge. 4, 2, 9. Posso passar para a direita 110, reporte visual com 17. Está a visual. Papa Sierra, Charlie é pronto, cópia. Autorizado Maceió, nível 370, decola da pista 17, primeira curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. O controle em 119, decimal 35 e aciona 5117 no transponder. Cotejamento correto, no pátio 5, confirmo o B. Gente, 4 a bordo copiado, acionamento táxi e decolagem com a torre em 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 0, no 4, bom voo. Setor 32, prossegue o táxi via taxiway Lima, após próxima direita, taxiway Mike. E após, próxima esquerda, Quebec. No ponto de espera da Quebec, chame a torre em 118, decimal meia dúzia para ingresso e decolagem. Bom dia, passarei 2223, mantenha a Taxi Quebec aguardando para ingresso na pista 17. Salvador, bom dia, papá Romeu Oscar, papá, papá. Buraquinho. Decola da pista 17, primeira curva direita após a decolagem no perfil da saída da El. Leda após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Quando intercepta, Zulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 35 e aciona 5102 no transponder. Autorizado 380, Campina, decola 17, Tael, Leda, Bridge. Controle Zulu 16, faz conforme a rota. O controle 1935, transponde 5102, voo 4299. Protejamento correto, portão 08, chama pronto para o espectacionamento azul 4299. Ataque 26285 com 103 agora, por meio 2 horas 55, até na Goiânia. Oceaner 6225, táxi autorizado via parte principal, táxi Lima. Mike, Quebec. No ponto de espera da Quebec, chame a torre em 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 0, no 4, bom voo. Obrigado, dia 5, Mike, Quebec, no ponto de espera da Quebec, 118, decimal meia. Passarei do 2223, autorizado ingresso, reporte alinhado, pronto para decolagem. Fosca, papá, papá, solo 08, autorizado backtrack, prossiga seu táxi via táxi e papá, observa.